Olá pessoal, tudo bem? Temos uma tarefa aqui que é fazermos a apresentação dos três textos que ficaram faltando da nossa aula da eletiva de Tópicos Especiais em Fundamentos do Serviço Social 4, né? Sexta-feira à noite. A gente teve lá aqueles probleminhas de Copa do Mundo, Covid e tal. Então, três textos não foram apresentados presencialmente, então, como nós combinamos, vamos fazer aqui uma apresentação deles, tá bom? Cada um desses textos tem um trabalho correspondente. O trabalho vale um ponto, cada trabalhinho, e ele vai ser apresentado no final de cada apresentação, no final de cada texto, vai ter lá o trabalhinho para vocês fazerem. Como é que vocês vão entregar esse trabalho? Tem um formulário eletrônico. Quem conseguir, quem quiser entregar amanhã, antes da prova, se conseguir assistir tudo, fazer o trabalho e quiser entregar amanhã, no dia da prova, sexta-feira, 3 de fevereiro, pode entregar sem problema, tá? Mas tem um formulário eletrônico que eu criei especificamente para vocês enviarem as três respostas das três perguntas, tá bom? Um formuláriozinho eletrônico. Vocês vão clicar no link. Antes de clicar no link, vocês vão abrir um documento, vão escrever as três respostas, vão salvar o documento, de preferência com o nome completo de vocês no nome do arquivo. Quando salvarem o documento, coloca como nome do arquivo o nome de vocês, que aí fica mais fácil para localizar. Né? Se vocês botarem lá trabalho da disciplina e todo mundo tiver a ideia de colocar o mesmo nome, trabalho da disciplina, vai ficar uma confusão. Então bota o nome. Bota o nome de vocês completo. Se quiser botar trabalho de fulana de tal, trabalho da disciplina, bota o nome que achar legal. Mas só o nome completo de vocês já é suficiente. E aí vocês enviam, vão salvar esse arquivo, ou como Word ou como PDF, fica a critério de vocês, e vão enviar para mim pelo questionário eletrônico, tá bom? Eu prefiro que vocês mandem como PDF, fica melhor. Vocês podem salvar no Word como PDF. Se ficar muito difícil, manda como Word mesmo, tá bom? O link, ele vai estar no AVA, então vai ter lá uma mensagenzinha que é especificamente para o link para vocês enviarem o trabalho para o formulário. Então é isso. Primeira coisa, assistir a aula toda, pegar as três perguntas, responder as três perguntas, digitar lá num documento. Ah, professor, eu não consigo digitar. Eu posso escrever à mão, tirar uma foto e mandar? Até pode, desde que seja um documento só, né? E de preferência PDF. Mas a princípio pode sim. Qualquer problema, vocês, se tiver alguma dificuldade, vocês me procuram lá, manda um e-mail que a gente vai tentando resolver, tá bom? Então, abre o arquivo, salva com o nome de vocês. Vai lá no formulário, escreve o nome completo de vocês, lá no campo onde eu pergunto o nome, e envia anexo ao arquivo para poder enviar. Tá bom? Então vai dar tudo certo, vai ficar super show. E a prova é amanhã, né? E aí, sobre a prova a gente conversa amanhã. Vamos começar aqui. O primeiro texto que a gente vai ver é o texto do professor Zé Paulo Neto, Transformações Societárias e Serviço Social no Brasil, está na revista Serviço Sociedade número 50. E ele está fazendo aqui, como vocês podem ver, uma apresentação primeiro do que ele está chamando de transformações societárias. Vocês estão vendo que tem duas coisas interessantes aí. Primeiro, essa ideia das transformações societárias, que se referem às transformações ocorridas no interior do mesmo modo de produção, tá? Não é aqui, ele não está se referindo aqui à transformação social. Aqui ele está falando transformações societárias, que muda a sociedade, muda o modelo de sociedade, mas mantendo esse modelo, né? Cria mudanças no interior desse modelo. E a transformação social, vocês lembram que transformação social é sinônimo de revolução, né? Processo revolucionário. Então aqui ele não está falando do processo revolucionário, está falando de mudanças societárias ou de transformações, mudanças de fôlego, né? Transformações no interior do mesmo modelo de sociedade, ou seja, no modelo ou no modo de produção capitalista ou no modelo capitalista de sociedade. Tanto que ele se refere aqui a uma fase desse capitalismo que é a fase tardia, né? Nós já vimos o capitalismo monopolista, vocês lembram? E agora estamos vendo uma outra fase que é o capitalismo tardio, uma fase posterior ao capitalismo monopolista, que é esse capitalismo tardio, é o momento atual, né? O capitalismo contemporâneo, né? O capitalismo da atualidade, em que nós vemos, né? Capitalismo esse, em que nós vemos uma série de traços, né? Uma série de características, dentre elas, né? Vai aparecer daqui a pouco, o neoliberalismo, né? A valorização do mercado, essa daqui que é fundamental, importantíssima, né? Que é a revolução tecnológica. A gente tem no capitalismo tardio dois conjuntos, né? Ou dois grandes conjuntos de mudanças. O primeiro desses conjuntos, primeiro destes dois grandes conjuntos, primeiro destes conjuntos são as mudanças no âmbito do mundo do trabalho. Então, no mundo do trabalho, o que que nós temos? Nós temos processos como a revolução tecnológica, né? A revolução informacional, que vai ocasionar uma série de mudanças profundas no processo de produção, né, no processo de condução do trabalho, ou no próprio processo de trabalho. Então, essa revolução tecnológica, ela vai se caracterizar pela economia de trabalho vivo, a tecnologia, ela vai ser usada sobremaneira, né, de forma intensa, expressiva, para economizar força de trabalho, para economizar trabalho vivo, para diminuir o consumo de trabalho vivo, elevando a composição do capital, a chamada composição do capital, que é justamente aquela relação entre o trabalho vivo e o trabalho morto, né? Do ponto de vista da composição do capital, nós temos o chamado capital constante, que é usado para adquirir os meios de produção, e o capital variável, que é usado para adquirir, capital variável, que é usado para adquirir a força de trabalho. Então, ao economizar a força de trabalho, ou seja, ao diminuir, né, ao diminuir o consumo de força de trabalho, ou seja, ao diminuir o capital variável, aumenta-se, né, inversamente, aumenta-se o capital constante, ou seja, aumenta-se a quantidade de meios de produção presente no processo produtivo. Então, você tem aí uma relação de aumento do capital constante que leva à diminuição do capital variável. Ou seja, aumento dos meios de produção, dentre eles a tecnologia, que vai diminuir a força de trabalho. E qual é o resultado direto disso? Cresce exponencialmente a força de trabalho excedente em face dos interesses do capital. Essa força de trabalho excedente, vocês já devem ter ouvido falar, como o exército de reserva ou o exército industrial de reserva, né, que está presente lá no capítulo 23 do Capital, o nosso querido Karl Marx. Ele vai dizer que a base da questão social está justamente no surgimento desse exército industrial de reserva, que por sua vez é ocasionado pelo desenvolvimento tecnológico, né? Pelo incremento tecnológico no âmbito da produção. Então, essa é, no âmbito do capitalismo tardio, uma importante mudança, uma importante transformação no campo do trabalho, no mundo do trabalho, no âmbito do das questões relacionadas ao trabalho, né? Que por sua vez vai proporcionar uma maior flexibilidade no processo produtivo ou no processo de acumulação. Daí o nome, acumulação flexível, né? Uma acumulação, um processo de acumulação flexibilizado, flexível em comparação com a rigidez ou com o processo de trabalho rígido, marcado pela rigidez, que vai caracterizar o fordismo. Então, no âmbito do poiotismo, que é o que vai caracterizar esse momento tardio do capitalismo, nesse âmbito do toyotismo, nós vamos ter como uma característica importante, né, principal, essa flexibilidade aqui. Daí a ideia de acumulação flexível, acumulação que continua sendo um processo de acumulação capitalista. E flexível porque a tecnologia, essa revolução tecnológica, esse incremento tecnológico justamente vai permitir esta maior flexibilidade. E do ponto de vista, então, se por um lado nós temos mudanças no âmbito do trabalho, do outro lado nós temos mudanças no âmbito da relação entre o Estado e sociedade. Então, essa relação entre Estado e sociedade, ela vai sofrer mudanças, né? E a principal dessas mudanças é que o Estado, ele vai sofrer uma diminuição, né? Lembrem da ideia do Estado mínimo, esse componente do neoliberalismo que visualiza no Estado um caráter minimalista, né? De um Estado mínimo no que se refere à solução ou à produção de respostas às expressões da questão social, né? Lembrando que o Estado é mínimo, essa ideia do Estado mínimo é um Estado mínimo para o social e máximo para o capital, né? Tem um livrinho do professor Zé Paulo Neto que ele fala isso, A Crise do Socialismo e Ofensiva Neoliberal, o nome do livrinho. Essa ideia de Estado mínimo, o Estado continua forte, só que ele é mínimo para o atendimento das necessidades da classe trabalhadora, mas ele é máximo para a satisfação dos interesses do capital. Então temos aqui uma ideia de um Estado mínimo no que se refere à sua ação reguladora, né? A regulação das relações sociais ou a relação ou a regulação do mercado, a regulação da ação do mercado. Então a criação de regras, a criação de leis que coloquem barreiras para o pleno e livre desenvolvimento do mercado. É que se não tiver barreiras, se não tiver limites, ele vai exercer uma ação muito danosa para o conjunto da sociedade, porque o mercado ele vai colocar em primeiro. Ah, desculpa, gente. Ele vai colocar. Desculpa, ele vai colocar em primeiro plano os seus interesses, né? E os seus interesses, eles residem onde? Eles residem aqui, ó, no lucro. O mercado está preocupado com o lucro. Então, daí a necessidade de regulação. Então, o Estado tem a diminuição de sua ação reguladora, especialmente o encolhimento de suas funções legitimadoras. Quando o grande capital rompe o pacto que suportava o welfare state, né? Quando o Estado passa a desprezar as políticas de bem-estar social, né, a diminuir a sua presença no campo da proteção social, né, da condução de políticas de bem-estar social, começa a ocorrer a retirada das coberturas sociais públicas e tem-se o corte nos direitos sociais. Então tem uma presença do Estado aí, tem uma ação do Estado no sentido de diminuir a sua ação no que se refere ao desenvolvimento de ações de políticas de bem-estar social. O Estado ele passa a ser desqualificado, como se ele não fosse eficiente, né? Como se ele fosse ineficiente, como se ele fosse incapaz de prover determinadas atividades. E o neoliberalismo elege o mercado como o grande locus, né? Como uma grande instância capaz, capacitada, com maiores condições de realizar políticas, realizar ações junto à sociedade. Então tem aí a ideia da privatiza do privatismo, né, no sentido de retirar do campo estatal e transferir para o campo privado um conjunto de políticas. E aí o privado pode ser, esse privado pode ser o mercado. Então aquelas atividades, aquelas políticas que dão lucro ou que podem dar lucro vão para o mercado, a política de saúde, a política de previdência social, política de educação, política de segurança, vai tudo para o mercado, que é privado, né, que é o espaço privado, e as políticas que não dão lucro vão para a sociedade civil ou para as organizações da sociedade civil, dentre elas as ONGs, as OSCIPs, né, as organizações não governamentais, as OSCIPs. Então, essas atividades, elas não dão lucro, como é o caso, por exemplo, da política de assistência social. Tá? Então, tudo isso é privatização. A privatização pode ocorrer no campo do mercado, que seria uma mercadorização da política, ou no âmbito, né, um repasse dessas políticas para a sociedade civil, desresponsabilizando o Estado, né, fazendo com que o Estado não se responsabilize mais por essas políticas. No Brasil, especificamente, existem algumas particularidades, né, não há um welfare state a destruir. A efetividade dos direitos sociais é uma efetividade residual. Esses direitos sociais nunca foram fortes no Brasil e, portanto, não há gorduras nos gastos sociais, não há excessos nos gastos sociais para serem dirimidos, né? Na entrada da década de 90, em relação especificamente ao serviço social, o autor vai dizer que na entrada da década de 90, o serviço social se apresenta no Brasil como uma profissão relativamente consolidada, né? Uma série de unidades de ensino, esses aqui são os números que ele mostra no artigo, mas esse artigo é da década de 90, então aumentou esse número, é maior. Várias unidades de ensino, produção científica mostrando dinamismo, o que vai acarretar, que leva à sua maturação, levou, né, à sua maturação ou à maturidade profissional. No campo da chamada prática profissional, tivemos uma série de conquistas e de impasses. Conquistas e impasses. Primeiro, a existência de um mercado de trabalho, que é uma grande conquista, né? A gente viu no outro texto, né? Um mercado nacional de trabalho que se consolidou. Por outro lado, insuficientes conexões entre centros de formação, ou seja, as universidades, e os campos de intervenção. Então, há uma conexão insuficiente. E essa conexão insuficiente tem reduzido a capacidade desses centros de formação, dessas universidades, de viabilizar inovações, bem como a sua retroalimentação pela realidade das práticas de campo. Então, há, de acordo com o autor, um desconhecimento mútuo da parte das universidades e da parte dos postos, né, dos centros de dos campos de intervenção, dos postos de trabalho. Então é necessário aí que haja, né, a ideia que ele está trazendo é que haja uma integração entre as unidades de intervenção, os postos de trabalho, onde os assistentes sociais estão inseridos, e as unidades de formação, as universidades. As novas demandas, elas são enfrentadas em condições desfavoráveis, né? Porque nós temos, no âmbito desse capitalismo tardio, no âmbito dessas transformações societárias, uma série de condições que vai atingir o conjunto da classe trabalhadora, mas também o serviço social, como, por exemplo, baixos salários, problema que vão, né, acarretar condições de trabalho precarizadas, e também, no âmbito da formação, uma série de problemas, uma série de questões no âmbito da formação profissional, tendo em vista aí todo o processo de sucateamento que as universidades vêm sofrendo, de mercadorização, e o fortalecimento do conservadorismo no âmbito profissional. Lembrem que o conservadorismo, ele não deixou de existir. Embora nós tenhamos aí o surgimento de uma série de tendências, de uma tendência crítica, por exemplo, o conservadorismo não acaba, então ele volta, ele retorna. Ele retorna sob a forma de novas perspectivas, inclusive, né? Novas tendências profissionais. Então, a década de 80 consolidou o quê? A década de 80 consolidou no plano ideopolítico no plano político, a ruptura com o histórico conservadorismo do serviço social. Isto não significa que este conservadorismo foi superado na profissão. Daí o nome intenção. Por isso que o Zé Paulo chamou lá, lembram? A intenção de ruptura. Não o conservadorismo, não a ruptura, mas a intenção de se romper com esse conservadorismo. Não significou que ele foi superado, mas que posicionamentos ideológicos e políticos de natureza crítica contestadora conquistaram legitimidade. Né, ocuparam mais espaço. Entretanto, a magnitude dessa ruptura foi hiperdimensionada, foi superdimensionada. Né, essa ruptura não foi tão grande como a época, a categoria imaginou. A dinâmica das vanguardas profissionais, altamente politizadas, ofuscou a efetividade da persistência conservadora. Né, essas vanguardas, esses grupos dirigentes, a sua atuação fez a categoria pensar que todo o conjunto da categoria era como essas vanguardas, né? E não era assim. Então, por isso que ofuscou a efetividade da persistência conservadora. Essa tendência conservadora persistiu, continuou no âmbito do serviço social. O conservadorismo nos meios profissionais tem raízes profundas e se engana quem o supuser residual. Então, o conservadorismo está aí, firme e forte. A legitimidade alcançada para a diversidade de posições, ou seja, o pluralismo, está longe de equivaler à emergência de uma maioria político-profissional radicalmente democrática e progressista. Então, já dizia o professor Zé Paulo lá, em meados da década de 90, que a postura crítica, né, ela não é a maioria, ela pode ser hegemônica, ela pode estar predominando, né, nas instituições de ponta da categoria, nas universidades, mas ela não é a maioria no conjunto da categoria profissional, né? No conjunto dessa categoria não houve uma emergência de uma maioria político-profissional radicalmente democrática e progressista. A consolidação da ruptura com o conservadorismo favoreceu a renovação teórico-cultural da profissão e foi um dos principais suportes para a sólida inserção do serviço social na academia, né, na universidade, no espaço universitário. Então, essa ruptura com o conservadorismo fez com que o serviço social adquirisse uma outra, né, um outro patamar, um outro estatuto, abandonando aquele perfil subalterno que nós tratamos na semana passada e alcançando uma condição diferenciada, né, uma condição mais sofisticada, mais elevada, digamos assim. Então, a década de 80 é na década de 80 que todo esse conjunto de mudanças vai acontecer. Então, na década de 80 está presente a maioridade do serviço social no Brasil, no domínio da elaboração teórica. E é a partir desse momento é que vai se constituir uma intelectualidade formada a partir da utilização da tradição marxista. Então, essa década de 80, é que vai tornar possível a maturação, a maturidade, o amadurecimento profissional no que se refere ao domínio da elaboração teórica. E por conta do uso, né, por conta da relação com a tradição marxista. E a dominância dos influxos da tradição marxista contribuiu para a valorização dessa elaboração teórica e para o diálogo do serviço social com outras áreas de conhecimento. Então, do domínio, né, ou a circulação no âmbito da tradição marxista, a presença ou o diálogo com essa tradição fez com que o serviço social tivesse maiores condições de transitar, ou de dialogar com o pensamento social mais amplo. Na virada da década de 80 para a década de 90, as bases dessa dominância começam a ser deslocadas em decorrência do impacto na esquerda, do colapso do socialismo real, da ofensiva neoliberal, né, da crise do socialismo real e do fortalecimento do neoliberalismo, influência nos meios acadêmicos da chamada pós-modernidade, né, um pensamento, uma vertente do pensamento social que decretou o fim da luta de classes, né, coisa que a gente sabe hoje que não é bem verdade. Então, o pensamento pós-moderno, ele pressupunha, ou ele defendia, ou ele queria que todo mundo acreditasse que não existia mais classe social, que não existia mais exploração, que não existia mais nada disso. Então, essa ideia de colaborador, ah, você não é trabalhador, você é um colaborador, você é um meu camarada, sangue bom, gente boa, está colaborando. Isso tudo vem lá do pensamento pós-moderno, né, que achava, que imaginava, o que defendia, o que queria fazer a gente acreditar que não existia mais luta de classes. Na década de 80, o serviço social começa a desenvolver uma direção social estratégica que colide com a hegemonia política que o grande capital pretende construir. Essa direção social estratégica, mais tarde ela vai ser conhecida como projeto ético-político-profissional, tá? A gente vai ver num texto mais daqui a pouquinho em que essas características do projeto ético-político vão aparecer. O que estará no centro da polêmica profissional ao longo dessa década é a seguinte questão: manter, consolidar e aprofundar a atual direção estratégica ou contê-la, modificá-la e revertê-la. Então, avançar na intenção de ruptura ou retroceder ao conservadorismo. Avançar nessa perspectiva crítica ou abandonar essa perspectiva crítica. Essa foi a questão que atravessou toda a década de 90. E com isso, configuraram-se, né, foram configurados dois paradigmas de profissional. Com base nessa questão, avançar ou retroceder, configurou-se aí dois paradigmas de profissional. Primeiro, um técnico, a ideia de um técnico, a gente vai ver as características, e segundo, a ideia de um intelectual. Então temos aqui um paradigma, né? Qual é o profissional, qual o perfil que se deseja? O perfil de um técnico bem adestrado, que vai operar instrumentalmente sobre as demandas do mercado de trabalho, tal como elas se apresentam, sem questionar, sem tentar entender o que está por trás dessas demandas, ou um intelectual que, com qualificação operativa, ou seja, sem abandonar a dimensão técnica, vai intervir sobre aquelas demandas a partir da sua compreensão teórico-crítica, identificando a significação, os limites e as alternativas da ação focalizada. Então, aí é que está a questão que vai se colocar para o serviço social ao longo da década de 90. E aí ele apresenta um conjunto de possíveis linhas de desenvolvimento das vertentes profissionais. Tá? Então, recuperando as vertentes que foram apresentadas no livro Ditadura e Serviço Social, ele vai propor acréscimos a essas linhas, acréscimos a essas vertentes. Primeiro, continuidade da vertente intenção de ruptura, que é aquela fundamentada pelo marxismo. No entanto, o futuro dessa vertente, está vinculado ao trato que dará às demandas do mercado de trabalho. Então, ele está sinalizando aqui a importância de estarmos atentas e atentos a essas demandas, né? As demandas vindas da categoria inserida no mercado de trabalho, né? Das instituições em que o serviço social efetivamente acontece. Segundo, um novo alento de vertente tecnocrática, herdeira da perspectiva modernizadora, né? Aquela que é influenciada pelo funcionalismo e que, por sua vez, será renovada pela ofensiva neoliberal, né? Vai ser fortalecida pelo neoliberalismo. Terceiro, a persistência da vertente do conservadorismo tradicional, aquela vertente que vem lá do serviço social tradicional, influenciada pela fenomenologia. No entanto, sem crescimento, né? A projeção que ele fez é de que não haveria crescimento dessa vertente, reatualização do conservadorismo, que é influenciada pela fenomenologia. Quarto, aí a novidade, né, que vem, que é o desenvolvimento de uma vertente neoconservadora, inspirada na epistemologia pós-moderna, né, que foi a grande novidade da década de 90. Na década de 90 a gente tem um aprofundamento da intenção de ruptura, um aprofundamento da relação com o marxismo, por um lado, e do outro lado o surgimento de uma nova expressão, né, de uma nova, daí o neoconservadorismo, de uma nova expressão do conservadorismo de serviço social fundamentado por essa vertente pós-moderna que, como eu já falei, defende o fim das classes sociais. Defende o fim da percepção ou da análise das relações sociais a partir da perspectiva de classe. E que vai valorizar outras categorias importantes, tais como as relações de gênero, as relações étnico-raciais, as questões geracionais, que são evidentemente importantes, mas que não devem ser usadas como pretexto para neutralizar a perspectiva de classe. Nós temos ainda a presença do capitalismo, do modo de produção capitalismo. Então é evidente, do modo de produção capitalista. Então é evidente que há uma presença ainda da luta de classes nessa sociedade. Tá? Então a pós-modernidade ela tenta trazer aí uma percepção em que não haveria a presença da classe na nossa sociedade, da exploração de classe na nossa sociedade atual. E por último, o florescimento de vertentes aparentemente radicais, abertamente desqualificadoras da teorização sistemática e da perspectiva e da pesquisa rigorosa. Ok, então esse é um resuminho bem breve, né, para a gente poder abordar sucintamente esse texto, um resuminho bem breve do texto. E aqui o trabalho 8 para vocês fazerem, que é a pergunta bem simples: quando o serviço social atingiu a maioridade no domínio da elaboração teórica? Tá bom? Então vê aí direitinho e escrevam quando foi que o serviço social atingiu a maioridade no domínio da elaboração teórica. Isso aí é o trabalhinho número 8. Então vocês vão lá no arquivo que vocês vão abrir do Word, façam lá a resposta e deixa guardadinho que daqui a pouquinho, vocês vão fazer aí acrescentar um segundo trabalho, que eu já vou mostrar para vocês já já. Estou preparando aqui a apresentação tranquilo. E vamos ver aqui rapidamente o nosso texto, que é o texto da professora Marilda Yamamoto. Está dando para ver aqui? Deixa eu dar uma acertada aqui para ficar um pouquinho melhor. que agora vai ficar melhor. Pronto. Está dando para ver, né? Deixa eu tirar esse aqui. Esse aqui já foi. Ah, vai para lá. Não, descarta. Vamos agora vir para cá. Pronto, olha aí que beleza. Sintonizando. Tá pequeno? Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui para ver se vai ficar bom. Pronto, ó. Sintonizando o serviço social com os novos tempos. Né? Ele está lá no livro Serviço Social na Contemporaneidade. Esse é o primeiro capítulo do livro Serviço Social na Contemporaneidade. E é um texto bem tranquilo. Vocês já devem ter lido, né? Vamos apenas relembrar aqui alguns pontos desse texto. Ela vai dizer, olha, a gente tem que sintonizar o serviço social com os tempos atuais, a contemporaneidade, né? A contemporaneidade é um momento atual. Estamos vivenciando agora, então precisamos ter uma sintonia de serviço social com esses tempos atuais, né? Com a contemporaneidade. Então, pensar o serviço social na contemporaneidade requer os olhos abertos para o mundo contemporâneo, para decifrá-lo, decifrar este mundo e participar da recriação deste mundo. E para isso existem o quê? Alguns pressupostos. Aí é que a gente tem que estar atento. Quais são os pressupostos para pensar o serviço social na contemporaneidade? Ela vai dizer, primeiro pressuposto, romper com uma visão endógena, uma visão que só olha para o serviço social, uma visão que não vê a totalidade do processo social, uma visão endógena, focalista, uma visão de dentro do serviço social, que não olha para fora, que não vê o que está acontecendo fora do serviço social. Ou seja, é necessário extrapolar o serviço social para melhor apreendê-lo, né, para melhor compreendê-lo na história da sociedade da qual ele é parte e expressão. Então, pensar o serviço social numa perspectiva de totalidade, no conjunto das relações sociais. Segundo pressuposto, entender a profissão como um tipo de trabalho na sociedade. Não é uma ajuda, não é uma atividade, é um trabalho por meio do qual ele se processa, ou seja, é possível falar em processos de trabalho quando a gente se refere ao serviço social. E tratar o serviço social como trabalho supõe privilegiar a produção e a reprodução da vida social, já que o serviço social como trabalho vai estar atuando justamente nessa produção da vida, nessa reprodução das relações sociais por meio da sua atividade profissional, contribuindo para um processo mais amplo de reprodução da própria vida social, né, do conjunto das relações sociais. Então, ao falar de questão social e serviço social, ela vai dizer que a questão social é o quê? É a base. É a base da sua fundação como especialização do trabalho. Então, é para atuar sobre as expressões da questão social que vai surgir o assistente social, que vai surgir o serviço social. Para atuar sobre as expressões dessa questão social. Questão social que, sendo desigualdade, é também rebeldia, né? Questão social não se refere apenas à desigualdade, se refere também à reação a essa desigualdade, à oposição, à resistência a essa desigualdade, à produção de alternativas a essa desigualdade, que ela está caracterizando aqui como rebeldia, né? Não se Como é que fala? Quando a gente não se movimenta, né? Não se paralisar frente às expressões dessa desigualdade. Então, questão social, que sendo desigualdade, é também rebeldia por envolver sujeitos que vivenciam as desigualdades e a elas resistem, né? Que resistem a essas desigualdades e se opõem a essas desigualdades, produzindo alternativas de resistência e de sobrevivência. Por isto, Decifrar as novas mediações por meio das quais se expressa a questão social hoje é de fundamental importância para o serviço social em uma dupla perspectiva, para que se possa tanto aprender as várias expressões que essa questão social assume na atualidade, as várias formas que as desigualdades sociais assumem na atualidade, como também projetar e forjar formas de resistência e de defesa da vida, né, de sobrevivência das classes, né, das populações, dos segmentos da população que precisam da nossa atuação profissional, que precisam do serviço social. Em relação ao ensino e serviço social e à construção de um projeto profissional ao longo das décadas de 80 e 90, ela vai dizer que a década de 80 foi fértil na definição de rumos técnico-acadêmicos e políticos para o serviço social. Nessa década de 80 que a gente está vendo aí, que foi tão importante para a nossa profissão, e que hoje, né, sendo que esse hoje é lá na década de 90, esse livro é de 98, então é lá no finalzinho da década de 90, existe um projeto profissional, que a gente já conhece esse projeto profissional, né, que é um projeto ético-político profissional, que aglutina segmentos significativos de assistentes sociais no país, amplamente discutido e coletivamente construído ao longo das 2 últimas décadas. As diretrizes norteadoras desse projeto se desdobraram, né? A síntese desse projeto está presente lá no Código de Ética Profissional, que é de 93, na lei que regulamenta a profissão de serviço social e na nova proposta de diretrizes curriculares para o curso de serviço social. Então, aqui que está a síntese desse projeto ético-político. Código de ética, a lei que regulamenta a profissão e as diretrizes curriculares. E ela vai ap apresentar alguns impasses profissionais, né? Primeiro, o famoso distanciamento, acabamos de ver isso no texto de Zé Paulo, o distanciamento entre trabalho intelectual de cunho teórico-metodológico e o exercício da prática profissional cotidiana. Então, existe um. Ele falou lá em insuficientes conexões. Aqui ela está falando no distanciamento, no famoso distanciamento entre esse trabalho intelectual e o exercício da prática profissional, ou seja, a defasagem entre as bases de fundamentação teórica da profissão e o trabalho de campo. A defasagem entre a universidade e as instituições em que o trabalho do serviço social efetivamente acontece. Então, é preciso o quê? Precisa atenção para a construção de estratégias técnico-operativas para o exercício da profissão. Ou seja, preencher o campo de mediações entre as bases teóricas já acumuladas e a operatividade do trabalho profissional. Ou seja, tem que haver aí uma relação teoria e prática mais efetiva, né? Uma proximidade maior entre essas instituições de formação e pesquisa e as instituições em que a processualidade operativa do serviço social, o exercício efetivo da profissão, do ponto de vista da intervenção, acontece. O caminho para a ultrapassagem desses impasses parece estar, por um lado, no cultivo de um trato teórico-metodológico rigoroso. Então, investimento no campo do estudo, da pesquisa, né, da apropriação dos subsídios teóricos, dos componentes teórico-metodológicos, mas, junto com esses subsídios, um atento acompanhamento histórico da dinâmica da sociedade. O grande desafio na atualidade é, pois, transitar da bagagem teórica, passar da bagagem teórica acumulada ao enraizamento da profissão na realidade, atribuindo ao mesmo tempo uma maior atenção às estratégias, às táticas e às técnicas do trabalho profissional, né? O nível técnico-operativo mesmo, né, da intervenção propriamente dita, no uso desses instrumentos no exercício da profissão. em função das particularidades dos temas que são objetos de estudo e ação do assistente social. E aí ela vai fazer referência às três armadilhas da profissão nos últimos anos, que vocês com certeza já ouviram falar, que é o teoricismo, o politicismo e o tecnicismo, que está ali embaixo, já vai aparecer. No teor, todos eles são armadilhas profissionais, né, que têm como característica a supervalorização de apenas uma das dimensões que compõem o exercício profissional. Então, ou a dimensão teórica, ou a dimensão política, ou a dimensão técnica. Então, no teoricismo, o equívoco foi pensar que a apropriação teórico-metodológica no campo das grandes matrizes do pensamento social garantiria a descoberta de novos caminhos para o exercício profissional. Na verdade, seria mais apropriado pensar que a busca de novos caminhos passaria por uma apropriação mais rigorosa da base teórico-metodológica, mas não se reduziria a ela. Não é apenas a apropriação da teoria que permite o cultivo, o desenvolvimento de novas alternativas. Ela tem que vir articulada à dimensão ético-política e à dimensão técnico-operativa. Então, o teoricismo vai se caracterizar pela supervalorização da teoria. O politicismo, por sua vez, o equívoco foi pensar que o engajamento político nos movimentos organizados da sociedade e nas instâncias de representação da categoria garantiria a intervenção profissional articulada aos interesses dos setores majoritários da sociedade. Mais apropriado seria reconhecer a dimensão política da profissão e as suas implicações mais além do campo estrito da ação profissional, pensada a partir da inserção nos movimentos organizados da sociedade. Então, para o politicismo, o equívoco foi o quê? Foi uma sobrevalorização da dimensão política em detrimento das outras dimensões, da dimensão técnica e da dimensão teórica. E o tecnicismo, por sua vez, é a supervalorização da técnica, desconsiderando as dimensões teóricas e ético-políticas. O equívoco no tecnicismo foi pensar que o mero aperfeiçoamento técnico-operativo garantiria, né, uma inserção qualificada do assistente social no mercado de trabalho. Mais apropriado seria considerar este aperfeiçoamento como um dos elementos exigidos para a qualificação profissional. Então, qual é o desafio? Integrar essas três dimensões, né, para não cair nas armadilhas do tecnicismo, do politicismo, do teoricismo, integrar essas dimensões, tomar essas dimensões que compõem o exercício profissional de forma conjunta. Então, para ela, o desafio é articular a profissão e a realidade, já que o serviço social não atua apenas sobre a realidade, mas atua na realidade. Então, aqui ela está chamando a atenção para isso aqui, ó. O sobre a realidade, a ideia de ficar sobre a realidade, quando a gente está acima da realidade, está vendo de cima. E para ela, o importante não é estar acima da realidade, e sim estar na realidade, percebendo as condições, percebendo as questões, as demandas presentes nessa realidade. Então, não atua apenas sobre a realidade, mas atua na realidade. Nesse sentido, o que se reivindica é que a pesquisa se afirme como aqui, ó, a importância da pesquisa, importância da dimensão investigativa. A pesquisa se afirme como uma dimensão integrante do exercício profissional, visto ser uma condição para se formular respostas capazes de impulsionar a formulação de propostas profissionais que tenham efetividade e permitam atribuir materialidade aos princípios ético-políticos norteadores do projeto profissional. A análise da prática do assistente social como trabalho, entender o serviço social como um trabalho, um tipo de trabalho especializado na sociedade, integrado em um processo de trabalho, permite mediatizar a interconexão entre o exercício do serviço social e a prática da sociedade. Sendo o trabalho uma atividade prático-concreta, e não só espiritual, opera esse espiritual aqui no sentido de material, tá? Não tem nada a ver com religioso. Espiritual no sentido de que ele não é apenas uma coisa de pensar, de refletir, é também de intervir concretamente, efetivamente. Então, essa atividade prático-concreta opera mudanças tanto na matéria, mudanças efetivas na matéria do serviço social, ou no objeto que será transformado. Então, mudanças efetivas nas condições de vida da população usuária. Tanto na matéria ou no objeto, como também no sujeito, na subjetividade, na forma de pensar desses indivíduos, pois permite descobrir novas capacidades e qualidades humanas. Para pensar o trabalho, né, do serviço social e o processamento desse trabalho, é importante que a gente lembre que todo processo de trabalho implica, todo e qualquer processo de trabalho implica nesses componentes aqui, ó. A matéria-prima, ou objeto de trabalho sobre o qual incide a ação, os meios ou instrumentos de trabalho que potenciam a ação do sujeito sobre o objeto e a própria atividade, né, atividade direcionada a um fim, que tem uma finalidade, que tem um objetivo, que resulta em um produto. Então, serviço social como trabalho se processa de uma determinada forma que vai demandar objeto, instrumentos e atividade direcionada a um fim. O objeto de trabalho ou a matéria-prima do serviço social são as expressões da questão social. Conhecimento é um dos meios de trabalho, ou seja, as bases teórico-metodológicas são recursos essenciais que o assistente social aciona para exercer o seu trabalho. O conjunto de conhecimentos e habilidades adquiridos pelo assistente social ao longo do seu processo formativo, esses conhecimentos, esse conjunto é parte do acervo dos seus meios de trabalho. Então, o conhecimento sobre a realidade integra os instrumentos do nosso trabalho. O assistente social não detém todos os meios necessários para a efetivação do seu trabalho, daí a ideia da relativa autonomia, né? Não de uma autonomia absoluta, mas uma autonomia relativa, né? A ideia da relativa autonomia, autonomia relativa, já que ele não dispõe de todos os meios necessários para a efetivação do seu trabalho. Ele precisa vender a sua força de trabalho. Não tem os meios financeiros, técnicos e humanos necessários ao exercício profissional autônomo. Ainda que disponha de relativa autonomia, olha aqui, ó, na efetivação do seu trabalho, o assistente social depende, na organização da atividade, das instituições que o contratam. Portanto, a instituição não é um condicionante a mais do trabalho, ou um obstáculo. Ao contrário, é ela que organiza o processo de trabalho no qual ele vai participar. Em relação às novas diretrizes curriculares, já finalizando, caminhando aí para o finalzinho desse texto, temos aí uma proposta de currículo que vai se estruturar em torno de três núcleos temáticos. São eles os fundamentos teórico-metodológicos da vida social, que vai compreender um acervo de temas que permite fornecer bases para a compreensão da dinâmica da vida social na sociedade burguesa. Falta um azinho aqui. Da vida social na sociedade burguesa. Os fundamentos da particularidade da formação histórica brasileira, né? Particularidade brasileira, que vai compreender os elementos que permitam a apreensão da produção e reprodução da questão social e as faces que assume na sociedade brasileira, né, como é que as questões se dão no Brasil, e os fundamentos do trabalho profissional, onde as questões específicas do trabalho profissional vão ser tratadas, né? Então temos aqui os temas, né, os conteúdos ligados efetivamente ao exercício profissional, à questão das técnicas, da instrumentalidade, do estágio, da documentação, né, tudo que se refere ao exercício profissional efetivamente. Então, finalizando esse texto, temos aqui o trabalho 9, na verdade, tá? Não é o 10. Vamos botar aqui, ó, risca. Trabalho 9. Né? Porque foi o segundo texto que a gente viu. Trabalho 9. Cite dois pressupostos para pensar o serviço social na contemporaneidade. Ok? Vai pegar aí aquele arquivo que você já abriu e que já respondeu a pergunta 8, o trabalho 8. Agora você vai adicionar. Pergunta 9. Dois pressupostos. Escreve e salva. Deixa salva aí direitinho. Agora nós vamos passar para o último textinho, que é o textinho do projeto ético-político profissional. É um texto muito bacana também, vocês também devem, já devem conhecer, né? Não deve ser nenhuma novidade para vocês. Então vamos fazer uma rápida apresentação desse texto, que a gente possa encerrar essa nossa tarefa aqui. Será que vai? Deixa eu ver aqui se vai. Opa, cadê? Vai não? Foi, aí, tá vendo? Esse aqui já tem, né? Uma entradinha aí que ficou bonito, viu? Ficou um. A gente não sabia ali o que vinha, ficou em branco, de repente apareceu aí a letra. Então, o debate acerca do projeto ético-político é recente, datando da década de 90. Então, o que que aparece na década de 90? Vai aparecer na década de 90. O projeto ético-político, ele vai ser construído, ele vai ser criado na década de 90. Tem que tomar cuidado. O que ele está dizendo que vai aparecer na década de 90 é o debate acerca desse projeto. Não o projeto. O projeto ele já vem lá de trás. Vem lá da intenção de ruptura, vem lá da década de 80, entendeu? Já é uma coisa que já está vindo. Se vocês quiserem, lá da reconceituação. O que acontece na década de 90 é uma sistematização desse projeto, né? Um debate em torno desse projeto. Até para construir a própria terminologia, o próprio nome, projeto ético-político. Então, esse debate vai aparecer na década de 90. Mas a construção desse projeto vem de antes. Ele vem lá da década de 80, né? Que é justamente o que ele está falando aqui, ó. Construção desse projeto, não o debate, mas a construção desse projeto tem uma história que se inicia na transição da década de 60 à década de 80, quando passou a ter o quê? Uma recusa, uma crítica ao conservadorismo profissional. Lembram lá da intenção de ruptura? É isso aqui que ele está falando. Recusou. O conservadorismo, criticou o conservadorismo. Que, aliás, crítica essa, recusa essa, que se constituíram como a primeira condição para a gestação deste projeto profissional. Essa crítica ao conservadorismo profissional foi fortemente alimentada pela aproximação à tradição marxista. Então, a tradição marxista alimentou essa crítica ao conservadorismo profissional, que então, tradição marxista, que ofereceu importantes contribuições para o serviço social em sua tarefa de renovação profissional num sentido crítico, né, em suas dimensões acadêmicas, políticas e técnico-operativas. No momento, o que importa destacar é que a reflexão sobre os projetos profissionais demanda de início atentar para os projetos societários. E aí a gente tem que ver aqui, tem uma diferença entre projetos societários e projetos profissionais. Então o pessoal fala, o que é um projeto ético-político profissional? Ah, e o projeto ético-político profissional é um projeto societário. Não, o projeto ético-político profissional não é um projeto societário. O projeto ético-político profissional é um projeto profissional. É um projeto da categoria profissional. Um projeto profissional que está sintonizado com um projeto societário, que defende um projeto societário, mas não é em si um projeto societário. Porque um projeto societário, a gente vai ver já já, é um projeto de sociedade. Não é isso? Então, atentar para os chamados projetos societários sobre os quais Neto acrescenta importantes contribuições. Vamos ver aqui o que o Neto fala. Cadê você, Neto? Olha o Neto aí, ó. Para o autor, trata-se daqueles projetos que apresentam uma imagem da sociedade. Então, um projeto societário apresenta uma imagem da sociedade a ser construída. Projeto profissional, por sua vez, vai apresentar uma imagem da profissão a ser construída. Projeto societário, uma imagem da sociedade, que vai, por sua vez, reclamar determinados valores para justificá-la e que privilegiam certos meios para concretizá-la. São, portanto, projetos coletivos. Os projetos societários são projetos coletivos, cujo traço peculiar é constituírem-se como projetos macroscópicos, voltados para o conjunto da sociedade, caracterizando-se como projetos de classe, que refratam determinações de gênero, étnicas e culturais. Então, um projeto societário, um projeto coletivo, um projeto macroscópico, amplo, abrangente, que vale para o conjunto da sociedade e não apenas para uma categoria profissional. Já os projetos profissionais seriam aqueles que dizem respeito às categorias profissionais, às profissões reguladas juridicamente e que supõem uma formação teórica e/ou técnico-interventiva, né? Que é o caso do serviço social, que tem o seu projeto profissional. Tais projetos apresentam a autoimagem de uma profissão, ou seja, uma imagem da profissão, mas que é construída pela própria profissão. Daí a autoimagem, uma imagem construída pela própria categoria profissional, elegendo os valores que a legitimam socialmente, delimitando os seus objetivos e funções, formulando os requisitos para o seu exercício e estabelecendo normas, requisitos para o seu exercício, estabelecendo normas e balizas para a atuação profissional. Então tem que ter tudo isso no projeto profissional. E nós temos na nossa lei, na nossa regulamentação, tem tudo isso aí. O sujeito coletivo, ou seja, a categoria profissional, que é a categoria de assistentes sociais, entendida como conjunto dos intervenientes que dão efetividade à profissão, que constrói por meio da sua organização do serviço social, este projeto profissional, se apresenta em dimensões que envolvem profissionais diretamente vinculados ao exercício profissional, fazem parte da categoria profissional, docentes, pesquisadores ligados à área da formação e da pesquisa fazem parte da categoria profissional. E os estudantes. Os e as estudantes, que também fazem parte da categoria profissional. Ah, mas eu não sou formado. Eu não sou formada. Eu já faço parte da categoria profissional. Faz parte da categoria profissional. Não é formada, mas está em formação, participa dos debates, né? Participa aí das discussões, dos fóruns, das iniciativas da categoria profissional no surgimento aí do debate, né, no andamento do debate sobre as questões ligadas à categoria. Neste sentido, vem-se constatando que a nossa categoria profissional apresenta uma forte capacidade de organização, não sendo raro notar em seus fóruns e eventos internos a participação desses segmentos do serviço social. Então, todos participam, tanto os profissionais, como os docentes, pesquisadores, como os estudantes participam dos fóruns, das reuniões, dos congressos, dos eventos organizados por essa categoria. E é isso que vai dar riqueza, né? Que vai construir um debate e uma reflexão coletiva tão importante na nossa categoria, na nossa profissão. tais organizações estudantis, de profissionais, de docentes, imprimem às discussões, debates e formulações da categoria profissional um caráter plenamente democrático. Todo mundo participa, todo mundo vai lá, defende as suas ideias, os seus valores, participativo e exatamente por isso amplamente representativo desta categoria. No entanto, não se afirma que esse sujeito coletivo se apresente do ponto de vista teórico, político e ideológico de forma homogênea, de forma única. Ao contrário, existem várias formas de expressão desse sujeito. Tal sujeito se constitui como uma unidade não identitária, já que se plasma em um universo heterogêneo cujos membros são indivíduos diferentes, com origens, expectativas, comportamentos e condições intelectuais amplamente distintas e diversas. Ele está falando ali já de uma coisa chamada pluralismo, né? Que é a ideia da pluralidade de ideias presentes no ser social. Tal fato. Ficou ruim aqui, né? Deixa eu tirar aqui, peraí. Não, descartar isso aqui. Ih, fiz besteira. Volta aqui. Apagar isso aqui para a gente poder enxergar direitinho. Só um minutinho. Pronto. Tal fato leva à possibilidade, em vários momentos à efetividade, de surgimento de projetos profissionais variados. Vários projetos com perspectivas distintas, né? Plurais. Vou escrever pluralismo aqui, que eu acho que aqui vai ficar bom. Ou seja, projetos marcados por essa pluralidade, né? Pela presença desse pluralismo. Vinculados igualmente a variados projetos societários, a vários outros projetos societários. Então, a categoria profissional, portanto, é um espaço plural. Olha ele aqui, ó. É um espaço plural. E é bom que o seja, de onde proliferam constantemente projetos profissionais distintos, que no bojo do debate democrático se confrontam e se afirmam em menor ou maior grau. E é exatamente por isso que a construção do projeto profissional do serviço social, o chamado projeto ético-político, deve ocorrer em consonância com respeito a um dos princípios mais caros a este mesmo projeto e que, inclusive, figura com destaque em nosso código de ética, que é justamente o pluralismo, que é o respeito, né, à pluralidade de ideias, de visões, de percepções presentes no exercício profissional, na categoria profissional. Ok? Que não significa, em hipótese alguma, a ausência da luta de ideias, do confronto de concepções teóricas e políticas, enfim, do debate entre os diversos projetos existentes. Esse embate, esse debate vai continuar existindo, mas com a liberdade de expressão de cada um desses segmentos, né? Dessas vertentes, dessas tendências profissionais. Significa, assim, que o verdadeiro debate democrático só alcança sua plena realização quando realizado com respeito às hegemonias legitimamente conquistadas. Respeito esse que, enquanto princípio democrático, garantiria a própria existência do pluralismo. O projeto ético-político do serviço social apresenta uma estrutura básica que tem em seu núcleo o reconhecimento da liberdade, o principal valor, né, o valor ético central para o serviço social. Liberdade. Questão de concurso isso, hein, gente? Anota aí. Questão de concurso mesmo, cai em vários concursos. Qual é o princípio considerado valor ético central? Então, o valor ético central é a democracia, não. A justiça, não. É a liberdade. É a liberdade como valor ético central, o que leva este projeto a assumir um compromisso com a autonomia, a emancipação e a plena expansão dos indivíduos sociais. Fica nítida a vinculação do projeto ético-político do serviço social a um determinado projeto societário atento. Então, o projeto ético não é um projeto societário. Ele é um projeto profissional, mas ele está vinculado a um projeto societário. atento à incidência e centralidade das determinações de classe e que se propõe à construção de uma nova ordem social, construção de uma nova ordem social, a defesa intransigente dos direitos humanos e a recusa do arbítrio e dos preconceitos, né? Valores que estão lá no nosso código de ética profissional. Tais propostas imprimem a este projeto uma clara dimensão política, concretizada no posicionamento em favor da equidade, da justiça social, na perspectiva da universalização do acesso aos bens e serviços relativos aos projetos, programas e políticas sociais, na ampliação e na consolidação da cidadania. Olha aí os nossos valores, ó. E está falando um por um, ó, liberdade, equidade, justiça social, cidadania, tudo aparecendo aí. Na defesa do aprofundamento da democracia, tudo isso aí constituindo os pilares do nosso projeto ético-político-profissional. Enquanto socialização da democracia, enquanto socialização da participação política e da riqueza socialmente produzida, né? Socialização do poder. Ser democrático é socializar o poder. Compõe ainda este projeto o compromisso com a competência profissional, né? Com a qualificação profissional, com o aprimoramento da formação profissional, que deve ter como base o aprimoramento intelectual, que demanda uma formação acadêmica qualificada, que tenha por base concepções teórico-metodológicas sólidas e críticas, que viabilizem uma análise concreta da realidade social. Então é isso, um resuminho rápido desse texto também. E aqui o trabalho, esse é o último texto, então não é trabalho 9. Trabalho 9 foi o outro, tá? Esse aqui é o trabalho 10. Bom, o último trabalho. A partir de quando se inicia o projeto ético-político-profissional do serviço social? A partir de quando se inicia o projeto ético-político-profissional do serviço social? Então, como é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, vão abrir um arquivo do Word, vão escrever as respostas dessas três perguntas, vão salvar de preferência com o nome de vocês, vão clicar lá no link do formulário para encaminhar essas perguntas, essas respostas, vão no link do formulário escrever o nome de vocês. Vão clicar no link, vai abrir o formulário, vão escrever o nome de vocês na primeira pergunta. E na segunda pergunta vocês vão anexar esse arquivo que vocês vão gravar, vocês vão criar, né, e salvar com as respostas das questões, as respostas dos trabalhos. As três respostas num arquivo único, tá? As três respostas no mesmo arquivo. Salvar tudo, vão encaminhar para mim, pelo formulário. Se quiserem encaminhar amanhã, pode encaminhar amanhã, hoje, né? Antes da prova, pode encaminhar. Se quiser encaminhar depois da prova, também pode encaminhar. Ah, vou encaminhar domingo. Pode encaminhar domingo. Segunda-feira também pode encaminhar até. Eu vou, pretendo lançar as notas de vocês na sexta-feira da semana que vem, dia 10. Se todo mundo entregar tudo, tiver tudo direitinho, lança tudo dia 10. Então, se vocês entregarem até a sexta-feira, tá ótimo, né? Que aí a gente já resolve tudo. Certo? Então é isso, pessoal. Foi um resumo, tá? A gente fez um resumo rápido. Vocês perceberam aí que foi bem corrido, mas a ideia era essa mesmo, para dar conta dos três textos, também não ficar um vídeo muito longo, muito grande, senão fica ruim para vocês assistirem. E nos vemos na nossa provinha, tá? Que vai ser feita aí direitinho para vocês, para a gente finalizar esse período, tá bom? Então, um beijão para todo mundo e tchau, tchau, tá? Deixa eu finalizar aqui e tchau, tchau.